Rádio Fuscar apresenta Música para ouvir silêncio. Uma seleção musical para relaxamento e meditação. As novas tendências musicais e as antigas tradições espirituais unidas para o seu bem-estar. Pesquisa, programação e mixagens de DJ Lesado. Narrações de Luan Granzotto. Direção de Maurício Martucci. Thank you. Hyakujo, o mestre zen chinês, costumava trabalhar com seus discípulos mesmo na idade de 80 anos, aparando o jardim, limpando o chão e podando as árvores. Os discípulos sentiram pena em ver o velho mestre trabalhando tão duramente, mas sabiam que ele não queria escutar seus apelos para que parasse. Então, eles resolveram esconder suas ferramentas. Naquele dia, o mestre não comeu. No dia seguinte também, e no outro também não comeu. Ele deve estar irritado por termos escondido suas ferramentas, os discípulos acharam. Melhor nós as colocarmos de volta no lugar. No dia em que eles fizeram isso, o mestre trabalhou e comeu exatamente como antes. À noite, ele os instruiu, simplesmente, sem trabalho, sem comida. diferente. Thank you. Child, you'll be mine. Fire child, dance, fire child, sing, fire child, you'll be mine. Yamaoka Teshu, quando jovem estudante Zen, visitou um mestre após outro. Ele então foi até Dokuon de Shokoku. Desejando mostrar o quanto já sabia, ele disse, vaidoso, a mente Buda e os seres sencientes, além de tudo, não existem. A verdadeira natureza dos fenômenos é vazia. Não há realização, nenhuma delusão, nenhum sábio, nenhuma mediocridade. Não há o dar e tampouco nada a receber. Dokuon, que estava fumando pacientemente, nada disse. Subitamente, ele acertou Yamaoka na cabeça com seu longo cachimbo de bambu. Isto fez o jovem ficar muito irritado, gritando xingamentos. Se nada existe, perguntou, calmo, Dokuon, de onde veio toda esta sua raiva? Thank you. jovem e bela esposa caiu doente e finalmente chegou às portas da morte. Eu te amo tanto, ela disse a seu marido. Eu não quero deixar-te. Prometas que não me trocarás por nenhuma outra mulher. Se tu não o fizeres, eu retornarei como um fantasma e te causarei aborrecimento sem fim. Logo após, a esposa morreu. O marido procurou respeitar seu último desejo pelos primeiros 3 meses, mas então ele encontrou outra mulher e se apaixonou. Eles tornaram-se noivos e logo se casaram. Imediatamente após o noivado, um fantasma aparecia todas as noites ao homem, acusando-o por não ter mantido sua promessa. O fantasma era esperto também. Ela lhe dizia tudo o que acontecia e era falado entre ele e sua noiva, mesmo as mais íntimas experiências. Sempre que dava a sua noiva um presente, o fantasma descrevia em detalhes. Ela até mesmo repetia suas conversas. E isso aborrecia tanto o homem que ele não era capaz de dormir. Alguém o aconselhou a expor seu problema a um mestre Zen que vivia próximo à vila. Enfim, em desespero, o pobre homem foi buscar sua ajuda. Então sua ex-esposa tornou-se um fantasma e sabe tudo o que você faz, comentou o mestre, meio divertido. O que quer que você faça ou diga, o que quer que você dê à sua amada, ela sabe. Ela deve ser um fantasma muito sábio. Realmente você deveria admirar tal fantasma. A próxima vez que ela aparecer, barganhe com ela. Diga a ela exatamente o que direi a você. Naquela noite, o homem encontrou o fantasma e disse o que o mestre havia instruído. Você sabe tanto de mim que eu nada posso esconder-lhe. Se você me responder apenas uma questão, eu lhe prometo desfazer meu noivado e permanecer solteiro. Na verdade, eu sei que você foi ver um mestre Zen hoje. Diga-me sua questão, disse o fantasma. O homem levantou sua mão direita fechada e perguntou. Já que sabes tanto, diga-me apenas quantos feijões eu tenho nesta mão. Neste exato momento, não havia mais nenhum fantasma para responder à questão. その人の故郷をご覧になる機会でしょう。 diferente. नमस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते सङ्गस्वकर्मणि कर्मण्यवाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते सङ्गस्वकर्मणि pediu a Sengai para escrever algo pela continuidade da prosperidade de sua família, de modo que esta pudesse manter sua fortuna de geração a geração. Sengai pegou uma longa folha de papel de arroz e escreveu: pai morre, filho morre, neto morre. O homem rico ficou indignado e ofendido. Eu lhe pedi para escrever algo pela felicidade de minha família. Por que fizeste uma brincadeira destas? Não pretendi fazer brincadeiras, explicou Sengai tranquilamente. Se antes de sua morte seu filho morrer, isto irá magoá-lo intensamente. Mas se seu neto morrer antes de seu filho, tanto você quanto ele ficariam arrasados. Mas se sua família, geração a geração, morrer na ordem que eu escrevi, isso seria o mais natural curso da vida. Eu chamo isso verdadeira riqueza. All right.